Thank you. Alguém veio dizer-nos que o mundo fluía como um animal assumindo insuspeitas formas. Um ruído escutava-se e no ruído estava uma revelação, uma nuvem, uma canção. Oh, She aches just like a woman.

joke was on me. Thank you. music. No music. Apenas para o espetáculo, a cidade definhava. O medo tomou o dia de assalto. À noite, o frio chegou e o medo partiu.